Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Não estou cansada. Do meu lado direito está o Jefferson. É, minha mão tá doendo. Vixe. Olha a frase solta aí. E vindo do mundo espiritual, assombrando a gente, está o Lucas. Quem tá cansado hoje sou eu, hein? No último final de semana, eu saí com os amigos pra jogar fliperama. Sabe aquelas máquinas de dar soco, porque é pra quem dá soco mais forte? Aham. É, sim. Meu amigo tava fazendo boxe e eu falei, ah, vou dar um soco mais forte do que ele, né? Ele faz boxe, mas sei lá, quem sabe. É o poder gamer, né? É, é aquela coisa do tipo, ah, vou mostrar que eu sou melhor. Fui lá... por isso que a mão tá doendo. Ah. Fui lá, tentei dar um soco... torci meu pulso e fiquei com a semana inteira com essa porcaria doendo, velho. Você já tentou mais forte? A pergunta é: você demonstrou que você torceu o pulso? Eu demonstrei. Não, mas aí não dá, né, Jeff? Aí você vacilou, né? Você foi com um maluco lá do cacete de agulha aqui. Tipo, não, eu sou foda, aguenta aqui, ó. Ai, cacete de agulha da porra. Não, eu só coloquei, sei lá, o meu braço esquerdo no pulso direito que tava doendo, só isso. Não chorei, não. E deu aquela respirada mais profunda. E o soco? Você socou mais forte que o cara ou não? Eu soquei 10, sei lá, na pontuação era 10 mais forte do que ele. Ah, mas é isso que importa. Aqui se foda o pulso. O importante é você ficar na frente do cara num videogame de fliperama de boteco, mano. Mas e vocês? Não tem nenhuma história de, sei lá, fazer alguma coisa besta só pra mostrar que é melhor? Normalmente quando eu faço isso, eu mostro que eu não sou melhor e que eu me esforcei pra situação. Normalmente quando eu faço isso, eu mostro que eu sou melhor e não me machuco. Então eu não sou acostumado. Ah, nossa. Que escroto. Tem um escroto aqui. Babaca, cara. Bom, e só pra completar, eu achei que já tava recuperado aqui, mas aí eu fui jogar o test punch de armas e eu vi que eu tava meio zoado ainda. Nossa, você não consegue socar o ar, cara, é isso? Não, eu não me dou bem fazendo o bumerangue, que você tem que virar o pulso. Mas você não tem outra mão? Não dá pra fazer com outra mão? É, mas você tem duas mãos no ar. Mas você tem que jogar com os dois controles, né, pô? Você vai botar um outro controle no pé, você vai botar um durex. É, isso aí, né, mano? Quem não tem pulso, joga com o pé, né? Vai chamar lag no jogo, cara. Ou se não cola no mesmo pulso os dois, você sempre vai dar o mesmo soco com os dois. Assim. Ou se não, ele paga de Zoro e coloca na boca. Ai, meu Deus. Essa semana, o jogo Magikarp Jump... Magikarp? É só Magikarp, não era o Magikarp Jump? Eu não sei. Não, Magikarp. É que você falou Magikarp. Não, o Jamon tá sendo fresco. Ele ia falar, não fala Bulbasauro, fala Bulbasaur. Ah, tá. Enfim, o jogo do Magikarp foi lançado. Por menor das expectativas que pode ser, um jogo estrelado pelo aquele peixe inútil, ainda assim, pra mim, aquele jogo surpreendeu negativamente. Porque não é um jogo, velho. É só ganhar experiência e mostrar e compartilhar pros seus amigos no Facebook. Ô, mas peraí, você tinha expectativa com o jogo? Ah, eu tinha, ué. Sei lá, pra mim, um minigame de Pokémon Stage... Se fosse um minigame de Pokémon Stage 1 do Magikarp, que era só ficar pulando, era mais divertido. Eu pensava que era igual do Pokémon 1 também, do Pokémon Stage 1. Eu também. Eu pensei que esse jogo ia ser mais engraçado do que ele realmente é, porque ele é uma piada, esse jogo, né? A ideia é que você seja um treinador de Magikarp e você treine os Magikarps pra pular. Porra, o próprio jogo indica que tipo, ele é meio retardado. E no final, tipo, ele é meio... Esse resumo que o Jefferson fez, tirando o fato de que não tem muita piada no jogo. Ele chega a ser sombrio, né? Porque o Magikarp, o Pidgeotto pega, leva embora e tipo... Porra, mano, vai fazer o quê? Vai comer o Magikarp? É a vida, meu amigo. É meio foda você, tipo, treinar o Magikarp, tipo, bastante, assim, dá um tempinho, investir seu tempo. Aí você toma uma decisão errada no jogo e vem um Pidgeotto e leva o Magikarp embora. Ou como aconteceu com uma conhecida minha, tipo, explodiu um Vultorb e, mano, você teve que aposentar por invalidez, mano. Eita porra, nossa, jogaram bastante esse jogo, mano, porque eu não cheguei nisso ainda. Olha, eu vou falar que eu joguei razoavelmente bem já. Você chegaram até onde, pra ter uma noção? Eu cheguei na segunda geração, então é nível 12 que eu cheguei. A minha segunda geração foi levada por um Pidgeotto, e a terceira também. Então eu tô na minha quinta, acho. Na quarta, é isso? Não, a quarta também teve um desastre. Eu tô na quinta também. Eu fiz questão de jogar bastante pra ver se não tinha nada depois daquilo. Tipo, se você... Não era preconceito o negócio. É, eu falei assim, ah, vou tentar progredir bastante o máximo que eu conseguir aqui pra não falar besteira e depois ter que se arrepender no cast seguinte. Mas é o jogo de pular que você não pula, você só dá o comando, pule. Eu esperava pelo menos você tocar na tela pra ele pular. Ó, eu vou falar que essa é uma das únicas críticas que eu tenho com o jogo, é que não há interação na hora de fazer o pulo. E tem poucas interações mesmo no jogo, né? Basicamente você só manda a Magikarp comer e você toma algumas decisões, como treinar, que é basicamente a única coisa que você tem que fazer, ou comprar coisas, né? É, então faltou ter essa parte do pulo, você ficar tocando na tela, alguma coisa do tipo, né? De resto, eu gostei. Eu acho que é alguma coisinha que você pode fazer a cada hora, assim, tira o celular do bolso, 3 minutos, dá aquela relaxadinha, tipo, vendo sua Magikarp. Se você quiser jogar mais, você joga mais enfrentando os treinadores lá. E é isso, você tenta fazer sua Magikarp evoluir e tem aqueles elementos de gamificação lá pra você tentar passar na frente dos seus amigos do Facebook. Uma coisa que eu achei legal, pelo menos, é que quando começa o jogo, ele tem a musiquinha do Pokémon, do Red Blue, se não me falha. Não só a música, né? O começo é muito parecido, porque tem um professor lá que tá falando, né? E ele fala, porra, a gente treina essa Magikarp e todo mundo acha que ele é um peixe inútil. E ele realmente é. É muito bom, então toda essa parte eu olhei e falei, o jogo foi bom, o jogo legalzinho. Aí depois eu olhei assim, é uma piada que cansa, que é contada por tempo demais. Só que a musiquinha, eu falei pro Mario ver no Twitter, se pare não viu, a musiquinha que quando você clica na TV é excelente. Eu não vi porque abri uma novo navegador, aí eu não queria gastar meu 3G. Quero fazer uma pergunta importante. Dá pra gastar dinheiro nesse jogo? Claro que dá. É só você colocar dinheiro lá que você vai conseguir comprar as coisas mais rápido e você vai conseguir se mostrar em frente aos seus amigos de Facebook mais rápido. É exatamente isso. O que você mostra aqui na frente? É seu Magikarp ser mais forte? É você pular mais alto que os outros? É, então. É que o poder do seu Magikarp é o poder de pulo, porque é a única coisa que ele faz. É o JP, ele faz um buraco no chão, né? Jump Power. Sim, exatamente. E aí você vai comprar pra acelerar isso. Eu não sei, eu não vi nada, assim, eu não joguei o suficiente pra olhar pro elemento de compra. Mas eu acho que isso aí foi, tipo, foi uma piada, porque foi muito longe da Pokémon Company, mas é, ok. Eu acho que tá mais pra uma propaganda. Quando você abre o jogo, tem embaixo lá. É, na tela inicial você já vê, vai jogar outra coisa, que isso aqui é ruim, né? A lição que a gente aprendeu com esse jogo é que o Magikarp é um bom Pokémon. Ou pra ser raptado, né? Ou cavar buraco, né? Nossa senhora. Essa semana vazou uma imagem mostrando que vai ter mesmo o jogo Mario plus Rabbids Kingdom Battle, que é o RPG que a gente já comentou aqui, que é misturar as franquias Mario e Rabbids. Foi informado que o jogo vai ser de RPG, vai ter 65% de gameplay, com 4 mundos cheios de referências de Mario, 20 horas de gameplay, e os personagens jogáveis vão ser igual a imagem, vai ser o Mario, o Luigi, a Peach, o Yoshi e 4 Rabbids com a roupinha deles, né? Isso é a continuação, eu vejo isso como uma continuação da Nintendo permitindo que outras empresas usem as franquias dela, como foi com o Hyrule Warriors e até o Tokyo Mirage Sessions. E além disso, o jogo também foi anunciado, assim, né, se as imagens não consideram que ele é oficial o suficiente, ainda o governo brasileiro tava permitindo a Ubisoft lançar ele aqui, ela deu o rate do jogo, a faixa etária permitida pro jogo. Vocês gostaram desse jogo? Vocês acham que esse jogo vai ser legal? Vocês gostam dessa iniciativa da Nintendo, da continuação da Nintendo permitindo outras empresas usando jogos dela? Não tenho como opinar muito sobre o jogo ainda, porque é só uma imagem, é uma artwork ainda, a gente não tem nada de gameplay. É o Mario com o canhão da Samus na mão atirando, os Rabbids lá tentando pagar de engraçado, eu nunca achei eles engraçados pra começo de conversa. E é a Ubisoft que tá fazendo, então eu não espero muita coisa, não. Nossa, isso foi uma crítica meio severa com a Ubisoft. Então, a Ubisoft, os RPGs dela, tipo, foi o Child of Light e até os... Eu não sei se ela que produziu os do South Park, ela publica, né? Os RPGs foram bem aceitos até, então em material de RPG ela tá bem até. É que os jogos do Rabbids eu nunca achei legal. Eu discordo um pouco, eu acho que Rabbids Go Home é um jogo legal e o primeiro jogo de Rabbids no Wii foi, sei lá... Tava usando o gimmick e foi divertido. Até o segundo eu gostei. Eu até que gosto da franquia dos Rabbids. Sei lá, no começo foi engraçado, depois a gritaria cansa. Mas eu tô empolgado com esse jogo. Eu acho que ele tem potencial pra ser diferente. Diferente e divertido. Se vai dar certo ou não, o mashup ninguém sabe, né? É algo novo que só quem vai ter o Switch vai experimentar. E é aquela coisa, né? Tipo, já que a maioria dos nintendistas, quem compra, não liga para os outros RPG, com o Mario você talvez você tenha alguma atenção e pela data de lançamento, talvez seja um jogo interessante. É só interessante falar também que muita gente estava achando que esse seria um sucessor espiritual ou alguma coisa do tipo de Super Mario RPG. Só pelo fato de ter no mínimo 4 personagens jogáveis no mesmo time já indica que não é, né? E além disso, os personagens eles usam armas, né? Então provavelmente eles vão atacar à distância, alguma vai ter um poder especial, etc. O que eu tô gostando muito é essa característica muito divertida. Você vê lá, tem o Macho Man, né, que é um Rabbit que tá vestido de Mario, só que ele fica meio que parecido com os caras do Village People. Então a gente já faz essa meio referência, né? E as imagens que eles mostraram, eles estão realmente fazendo, olha, esse jogo é um jogo muito legal, ele é um jogo espontâneo, divertido, né? Mas eu tenho boas expectativas com esse jogo. Acho que ele vai vir pra surpreender. E também me impressiona o fato da Nintendo emprestar os principais personagens dela, os personagens mais característicos pra Ubisoft utilizar junto com uma franquia que não é muito bem esperada, que é o Rabbids, né? Nem de nicho é uma franquia terceira, né? Que tá lá pra atingir um público menor da empresa. Não é, nenhum cara vai falar, puta, e olha a próxima data de lançamento do jogo do Rabbids, né? É mais pra, olha, esse jogo do Rabbids parece divertido, acho que vou comprar. Com essa junção com o universo Mario, aí já cria essas expectativas. Olha, os Rabbids e o Mario, ah, olha, eu quero pegar esse jogo quando for lançado. É que eu acho que pra Nintendo, eu acho que se fracassar é culpa dos Rabbids, e se vender bem é porque o Mario tava na capa. Eu não vejo que esse jogo tem potencial pra denigrir a imagem do Mario. Então eu acho que é uma situação que... É win-win pra Nintendo. É, isso, é um win-win pra Nintendo e não só isso, de tipo... quem tá fazendo é Ubisoft, é claramente entre aspas, um jogo da Ubisoft. Se vocês tivessem o Switch, vocês comprariam, ou no caso quem tem, vocês vão comprar ou comprariam o jogo? Eu falo que sim, eu compraria pra ver, experimentar qual é desse negócio. Eu não posso falar que eu vou comprar agora, porque não tem gameplay. Eu diria que não tá na minha wishlist, mas tá na minha tracklist. Eu vou acompanhar esse jogo quando sair mais, sei lá, gameplay, vídeos, essas coisas, eu vou decidir, mas é tentador. Eu tô junto com o Jefferson aí, time Jefferson. Ô, Mário, você comparou com Super Mario RPG, mas e aí, esse novo jogo vai ser que estilo de RPG? Por turno ou não tem informação? Eles falam por turno, agora eles falam que eles vão utilizar muito mais a estratégia do que alguma coisa mais RPG como, vamos matar todo mundo, né? Então eu não sei se eles vão tentar fazer alguma coisa mais SRPG. Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, talvez seja algo um pouco mais tático, na verdade. Não, pode ser que a gente tenha algo como Mario Luigi, né? Porque ele é um RPG, mas você tem um pouco de ação no meio lá, você tem que pressionar vários comandos, etc, pra fazer umas ações. Eu acho que ele é muito mais ação, Mario Luigi. Eu acho que esse jogo realmente vai ser RPG por turno e uma ação wait time. Só espero que não tenha um downgrade tipo Hot Dogs, né? Ele toma downgrade da versão de 3DS, né? Nada melhor. Eu vi agora que vai ter co-op, mano. Não faço a menor ideia como vai ser um co-op de RPG por turno. Você espera o outro atacar, aí você ataca e o seu amigo espera e ataca? Cara, eu acho que esse jogo vai estar mais parecido com o Mario Luigi Bowser Side Story, sabe? Você tem que inverter os times, não tem? Uma hora você joga com o Bowser, outra hora você joga com o Mario Luigi. Em algum momento você vai ter que inverter os times do Rabbids, inverter os times do Mario. Então, é possível que se jogar co-op, um jogador jogue com o time do Rabbids e outro jogue com o time do Mario. Seria interessante. Aí usar dois suítes, né? Talvez. Pode ser. Porque são duas telas, né? Ou, simplesmente, se for na mesma tela, os dois jogam com dois controles, né? E aí a tela é separada ou vai... Porque vai estar jogando simultaneamente. Não sei. A gente vai ter que esperar o vídeo pra saber, né? Então, será que vai ter competitivo? Interessante, no geral. Vai ter competitivo. Importante. Já vou treinar meu time aqui, ver os stats. Deixa eu entrar no Smogon já pra saber qual que é o tire de corrido, né? A tire, né? Quais são os rabbits melhores. Fazer breach de rabbits. É, isso aí. Pô, nojento isso, hein? Mas, só pra terminar, eu acho que a parte ruim desse jogo é que os rumores soltaram, velho. Acho que se aparecesse do nada na E3, ia ter um impacto. Não, Jeff, a Ubisoft sempre solta de propósito. Sempre. Ela sempre faz vazar de propósito o jogo. É tipo, não, vazou, meu Deus. É isso, mas eu concordo com o Jeff, ia ser melhor na E3, né? Se não tivesse, tipo, não poderia ter nem os rumores que teve ano passado. Não era pra ter rumor nenhum. Aí fosse do nada, ia ser legal, mas agora a gente já sabe. E Em janeiro de 2015, a gente teve a infeliz notícia de que a Game do Brasil perdeu o contrato de distribuição dos jogos da Nintendo aqui no país, né? E durante todo esse tempo, os fãs da Nintendo ficaram meio sem ter muito recursos de lojas e varejistas para disponibilizar jogos da Nintendo. As maiores revendedoras de jogos aqui no país não têm os títulos da Nintendo, né? E os consoles também não. Eis que, durante algum tempo, a NC Games, ela tava importando jogos da Nintendo e vendendo com qualquer outra importadora, só que com preço justificado, né? E os amigos também, né? Eles importaram. Então não era algo muito oficial. Eles só importavam de lotes terceiros, né? Talvez não fosse nem diretamente da Nintendo. Agora saiu uma notícia, uma informação de que a NC Games vai ser a distribuidora oficial da Nintendo aqui no país. Então o que que isso quer dizer? Que a partir de agora vai ser possível encontrar jogos da Nintendo, tanto do Switch quanto do 3DS, em lojas parceiras da NC Games, provavelmente na UZ Games, e provavelmente nas grandes varejistas também, Saraiva, Walmart e por aí vai. O problema é que esses jogos, eles não vão estar tabelados. Assim como era antigamente, os jogos do 3DS eles eram tabelados na faixa de R$149, e quando chegou o Wii U, eram na faixa de R$179. A informação que se deu é que os jogos do Switch vão vir numa faixa de R$339 a R$399, né? E essa informação é validada pelo lançamento de Street Fighter 2 que aconteceu recentemente, que ele tá chegando a custar R$390 no país. Vocês não acham isso um valor, tipo, mano, extremamente absurdo e no final não mudou nada? Não, mudou. Mudou porque agora o mercado cinza, ele tem uma opção pra colocar alto o preço. Falar, não, mas não tão alto, entendeu? Você coloca, se for, vai, por exemplo, oficialmente Zelda Breath of the Wild é R$400 aqui. Então, no mercado cinza, eles vendem por R$350, R$300. O que eles estavam vendendo muito menos, porque era $60 o jogo. Então, você justifica pra pior essa situação. E sabe por que é pior? Porque, pelo que eu me lembro, a NC Games já distribuía jogos da Nintendo. Sim, importado por ela mesma. Sim, eles colocavam um adesivo enorme na caixa do jogo. Enorme mesmo. Eu tenho um Pokémon aqui que, o Pokémon Pearl, eu comprei importado da NC Games, né? E eu não consigo tirar essa merda desse selo porque vai rasgar minha caixa. Eu tirei, ficou tudo fodido o plástico. Ficar puxado, né, o plástico. Cara, eu não tô brincando, é um quarto, assim, da parte de trás do jogo. É um adesivo gigante. As pessoas vão tender a comprar no mercado cinza, e é isso. Pra quem tá ligado na indústria, talvez até piore. Mas eu acho importante você ter jogos na Saraiva, porque não é todo mundo que acompanha a indústria de videogames. E talvez aqueles que não acompanham, sei lá, se tiver um Mario Kart 8 Deluxe lá na estante da Saraiva, talvez ia falar, como é que eu jogo isso? E talvez compre um Switch. É claro que pra quem acompanha a indústria vai achar outros meios e não vai pagar esse preço absurdo. Mas talvez, quem sabe, quando a Nintendo lançar a linha Selects dele, ou a linha mais barata, e os jogos a metade do preço, os jogos fiquem, sei lá, um preço razoável. Vai ser R$200, né? R$200 é melhor do que... Às vezes é melhor do que você tá pagando em outros lugares, né? Eu acho que vale a pena. Acho que talvez a longo prazo, quando os jogos caírem, e pra pessoas comuns, eu acho muito importante ter jogos da Nintendo ao lado de Sony e Microsoft. Uma coisa que eu quero deixar claro é que os jogos da Nintendo, quando a Game do Brasil já não era mais a distribuidora oficial, eles estavam custando em lojas parceiras como a UZ Games em torno de 320. Tem Pokémon Omega Ruby sendo vendido em loja da UZ Games e distribuído pela NC Games a 350, 360 fácil. Eu encontrei console, o 3DS padrão, sendo vendido a R$700, e o New 3DS sendo vendido a R$1.400. Ou seja, a gente tem o preço do New 3DS, que é um preço equivalente ao Switch lá fora, né? E, na boa, o Switch não vai chegar aqui por essa distribuidora por menos de R$3.000, não. Eu estaria a R$2.500. Eu estaria acima de R$3.000. Mas em outras lojas estão sendo vendidos a R$3.500, R$4.000. Já é um avanço. Mas ainda é muito caro pro... Na verdade, videogame é muito caro pro consumidor médio, né? Mas é absurdamente caro. É fora de cogitação isso aí. Uma mãe comprar pro filho um negócio de R$2.500 e cada jogo R$400. É muito... É um artigo de luxo, né? Demais, então, é. Exatamente. É um artigo de luxo, mas entre aspas, isso existe, né? É claro que a gente aqui... Ninguém aqui é bobo. Ter videogame da Nintendo no Brasil é muito mais difícil do que, sei lá, comprar jogo na Steam. Então, eu acho que é questão de bolso mesmo. mesmo. Aqueles poucos que tem, vai lá e compra, sei lá, dinheiro não é. Não, mas, Jeff, oi. Se teu console é um problema, imagina manter o console, né? Com os preços dos jogos. Não, sim, mas é aquela coisa. Você, sei lá, você conseguiu 3 pau pra ter um jogo, você, 10% você consegue pra comprar um jogo, velho. É claro que a gente também tá relevando o fato de que a NC Games também vai distribuir os jogos do 3DS aqui no país, né? E esses jogos, eles vão estar na faixa de R$129 a R$249. Ou seja, nem a média que era o preço tabelado da Game do Brasil vai ser mantido. E são jogos que foram lançados há muito tempo. Era Mario Party Star Rush, Pokémon Mr. Dungeon, Mario Luigi Paper Jam, Fire Emblem Fates e Kirby Planet, né? Os jogos atuais, os jogos que estão sendo lançados ou que ainda vão ser lançados, eles não deram informação. Eu vi o Fire Emblem e falei, nossa, legal, vou comprar então Echoes oficialmente. Aí eu olhei assim, o Fates, tá, tipo, jogo do ano passado, beleza. Achei que era Awakening. O Awakening tá pela. Tá ainda pela Game do Brasil, eles não têm direito, né? O pior é que começou errado, né, Jomon? É o Birthright, né? O Conquest. Então, os caras falam. Exatamente. É só um dos dois Fates. Foda-se o outro. É pra não confundir o consumidor médio. Acho que até o médio sabe, hein? Só quero saber de uma última coisa. Vai voltar a ter campeonato? Nem fudendo. Então nunca se mantém vencedor. Eu quero meu sofá, mano. Eu acho mais fácil você arranjar um campeonato nas Casas Bahia do que pelo NC Games, cara. Ganhar um bonequinho, né, das Casas Bahia como prêmio. Como assim? André Jomon? Não, mas o segundo comentário foi eu comentando sobre o cast. Então tá tudo. Não, mas foram dois comentários. Tá, beleza. Uhum. Vão ser dois comentários, porque na última semana a gente não leu os comentários, porque o nosso cast ficou enorme e delicioso. Então vou começar lendo o comentário da semana retrasada, que é no podcast 56, Pokémon GO em português, Disgaea 5 e Nintendo na E3 2017. O nosso comentário é do Rodney Vinorelana, e ele fala: fala galera, tomara que este comentário chegue antes da gravação. Chegou, mas a gente não leu. O hype sobre a E3 da Nintendo tá nas nuvens, embora acho que vou ficar um pouco desapontado. Tem tudo para ser a melhor E3 em muito tempo. Mas se a Nintendo quiser limpar o chão com a Microsoft e a Sony, anuncie estes três jogos exclusivos: Pokémon Sinnoh Remake, Metroid 5 e Smash Bros. Switch. Pra finalizar, embora saiba que somos grandes fãs da Nintendo, quais jogos de outras plataformas estão aguardando pra ver na E3? Eu só quero saber de Kingdom Hearts 3 e o Assassin's Novo. E também quero ver qual é do Scorpio. Kingdom Hearts 3 você acha que vai ser difícil, porque falaram aí numa entrevista recente que ele vai ser lançado nos próximos 3 anos ainda, né? Nossa, pelo amor de Deus, cara. 2020 estamos lá comprando, então. Mas é do Pokémon Sinnoh Remake, eu já comentei no Twitter sobre isso, ele... Eu não acho que é muito bom. Não, tipo, o Jomon adora o Sinnoh. Mas só que a questão é que Pokémon não é anunciado em E3. Não, ela não tem história que precisa ser anunciado na E3. Sim. E ainda mais que os próximos comentários estão em Pokémon Stars. Talvez seja anunciado no E3 agora com o Kimishima. Eu não sei se ele tem pau pra mandar nisso. E os outros dois, Metroid não, eu acho que Metroid não vende jogo, sinceramente. Ele não vende bem. A Nintendo acho que não aposta por ela porque ela é má. É que nem Star Fox. Tenta lançar um negócio novo, não dá certo. O Metroid, eles estão na mesma pegada. É porque os últimos estão lixo, né? Mas eles tentam mudar, né? A Nintendo tem toda aquela filosofia. Eu acho que o problema de Metroid é que a Nintendo não tem nenhuma desenvolvedora competente pra fazer. Pensando em Metroid 3D, a Retro não é a Retro que era antigamente. Já saiu, todo mundo que fez aquele Metroid foi embora. Então eu acho que é problema de estúdio mesmo. Além do que o Jomon comentou, Metroid não vende tanto. Infelizmente. Smash Bros. Switch eu acho que vai lançar, vai anunciar, tipo, é fato. O Sakurai fala. Não sabe falar não. Não sabe falar não, e qualquer coisa é só fazer um remake, né? Só colocar um personagem lá, tipo, coloca num do pente, assim. É o Inkling Girl e acabou. Sonic. Sonic. Eu jogaria com o Sonic. O comentário da semana passada, que foi no podcast Esquina 64, 9, A Vida e a Morte do Wii U, foi o comentário também do Rodney Vinorelana. Ótimo review, né, da história do console. Embora o programa tenha ficado muito longo, falaram tudo mesmo do Wii U. Rest in peace, console desaproveitado. É, eu fico feliz. Eu gostei que você falou que a gente falou tudo. Eu estou feliz. Realmente foi um console desaproveitado, mas a gente já falou tanta coisa que quem quiser saber, só conferir o podcast passado. E para você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter e em breve um canal no YouTube, né? É, nós também estamos soltando pequenas interações sociais, então não deixe de acompanhar, comentar, curtir, compartilhar, etc. Indique esse podcast para um amiguinho seu que também é fã da Nintendo e nos avalie no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.